Se não vou, por onde vou não sei. A vida vai levar, por onde tem que ser. Não quero planejar, o que eu vou fazer. Vou amanhã saber. Saber se vai ter sol, saber se vai chover. O nome do ladrão que vai aparecer. Sabendo futebol, que time vai vencer. Vou amanhã saber. Fica combinado nesse dia, a gente ser feliz como puder. E viver a vida com alegria, e que seja tudo como der e vier. A vida vai levar, por onde tem que ser. Não quero planejar, o que eu vou fazer. Vou amanhã saber. Saber se vai chover. O nome do ladrão que vai aparecer. Sabendo futebol, que time vai vencer. Vou amanhã saber. Fica combinado nesse dia, a gente ser feliz como puder. E viver a vida com alegria, e que seja tudo como der e vier. Combinado nesse dia, a gente ser feliz.